sozinha cavalgar. Vê que o homem idolatra a farsa perpetuada, o início do grande nada. Percorre o tempo negro, vê deuses com malícia, o cavaleiro é digno por inteiro. O homem acredita, repensa e duvida, mas o destino do guerreiro é medido pela distância do dinheiro. A humildade é a roupa que o veste, pensa no futuro, mas do passado não se esquece. A virtude do solitário vai além de uma vida pura. Flores, céu azul, andar reto com saber e firmeza é a cura. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. Homem de valor, numa cidade que nasce pra morrer, onde todos são irmãos, mas não sabem porquê. Sem outro fim além de executar o destino, a morte e a dor são os parceiros do egoísmo. Cavalga com firmeza, escreve seu destino com certezas. O tempo estia, pressente que a dor é menor que a vida. O guerreiro do desassossego veio de onde? O que pergunta se engana, assim como quem responde. Assim como quem responde. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. Vê ricos e pobres unidos sem nada, sentem que todos querem a fé roubada. Igrejas queimadas, o orgulho os levou ao grande nada. Longe do céu azul, flores no campo, perto do desgosto e espanto. O guerreiro, fim da jornada, fincando a bandeira do novo monarca. Começou o novo cavalgar, finge que os inimigos vai perdoar, mas não se esqueceu de anotar, o livro proibido foi buscar. Milhões vêm levantando vento ao longe, de escudos e espadas em punho. O guerreiro firme não se esconde, sua lâmina clareia o que era escuro. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. A horda de destinos cruzados, ele vai enfrentar pelo Pai, Filho, Espírito Santo. É hora de guerrear. A multidão se aproxima agressiva, o barulho dos cascos são ensurdecedores. No túmulo do verdadeiro, inimigos não levam flores. Se Deus orienta a resistir, a guerra prossegue. Sangue santo, homens a cair, não é o primeiro nem o último a sair. No fim só sobrou a resistência, o banho de sangue lavou almas pequenas de falsos profetas e adoradores. O que sobrou foi o soldado do Senhor dos Senhores. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego.